Paz do Senhor. Um dia eu acordei, eu não tinha a menor pressa. Era um feriado, não queria nem levantar da cama, mas acordei sem pressa nenhuma, fui ao banheiro e de repente olhei firmemente nos meus olhos. Aquela imagem que estava ali, que me conhece muito bem, começou a falar e mostrar coisas que eu tenho dentro de mim, porque nós nos conhecemos. Geralmente o espelho só mostra aquilo que é o exterior, mas de repente aquilo começou a falar dentro de mim. Eu fui ler a palavra de Deus e ela é como um espelho. Quem lê a Bíblia só para cuidar das coisas aparentes não vai realmente entender quem está lá dentro. Não vai ver os olhos de Deus olhando nos seus olhos e mostrando quem é você na realidade. Olhe assim para a palavra de Deus e ouça o que Ele fala, quem você é. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.